E dali passa pelo oriente, para o nascente, a Gat-Hefer, em Et-Kazim, chegando a Rimon-Metuar, que vai a Teneá. E rodeando-a, passa o termo para o norte a Anatom, chegando ao vale de Iftael. E Catate, Nalal, e Sinron, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu para Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jisrael, e Kesulot e Sunem. E a Faraim, e Sion, e Anarat. E Rabit e Kizion, e Ebes. E Remete, e Enganim, e Enadá, e Bet-Pazes. E chega este termo até Tabor, e Sazima, e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Elcate, e Ali, e Betem, e Aksaf. E Elameleque, e Amade, e Mizal, e chega ao Carmelo para o ocidente, e a Sior Libnat. E volta para o nascente do sol a Bet Dagon, e chega a Zebulon e ao vale de Iftael, ao norte de Bet Emek e Dinael, e vem sair a Cabu, pela esquerda. E Hebron, Reub, e Emon, e Caná, até a grande Sidon. E volta este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro, então torna este termo a Osa, para terminar no mar, na região de Aquizib. E o mar, e Afek, Reub, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte para os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elef e desde Alon em Zenamim, e Adam e Negeb, e Jabneel, até Lacon, terminando no Jordão. E volta este termo pelo ocidente a Asnot e Tabor, e dali passa ao Coque, e chega a Zebulon ao sul, e chega a Azer ao ocidente, e a Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas, Zidim, Zer, e Amate, Hakat e Kineret. E Adama, e Ramá, e Azor. E Quedes, e Edrei, e Enazor. E Irom, e Migdal-El, Orem e Bet-Anat, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança, Sora, e Istaol, e Irsemes. E Salabim, e Ajalon, e Itla. E Elon, e Tina, e Ekron. E Elteque, e Gibeton, e Baalate. E Jeude, e Beniberaque, e Gat-Rimon. E Mijacom, e Racom, com o termo defronte de Jafu. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, e pelejaram contra Lezem, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lezem chamaram Dan, conforme ao nome de Dan seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor lhe deram a cidade que pediu, a Timnate-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade, e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram às tribos dos filhos de Israel, em herança, por sorte, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por se à porta dela e exporá sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade, então o tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar, para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção, e não odiou antes. E habitará na mesma cidade,